agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Sua noite no melhor estilo. Alô, corações apaixonados de todo o Brasil, mais uma vez estamos juntos aqui no nosso Encontro Central. No ar, mais uma edição desta segunda-feira para vocês. Um ótimo início de mês e uma boa semana. Uma semana recheada de muito amor, de muita cumplicidade, amizade verdadeira e de muito, mas muita paixão ardente. Eu sou Fabrício Brandão e a partir deste momento a nossa conversa fica mais suave, sussurrante e mais apaixonante. Serão 2 horas de muitas emoções, emoções fortes e, claro, aperte o cinto, porque vamos agora fazer uma viagem inesquecível, gostosa e marcante na sua vida. Vamos voltar ao passado, vamos relembrar e viver momentos únicos e inesquecíveis. Tá no ar o Encontro Central. Drive myself crazy, thinking of you. músicas inesquecíveis. As canções imortais. Thank you. o coração batendo mais forte. Encontro Central. Canções imortais. Don't speak to notes what you said. So please stop.

os melhores ouvintes da Mando na sintonia do Encontro Central. Mas que gostoso, que coisa mais gostosa de ser vivida. Obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência. Já já tem recados do coração. Não saia daí. Estamos apresentando Encontro Central. Alô, paixão, estamos de volta com o nosso Encontro Central e agora tem declaração de amor. Você participa com a gente enviando o seu e-mail no ouvintecentral@hotmail.com. Encontro Central apresenta Declaração de Amor. Recadinho da Renata de São Paulo para o Sérgio. Não sei mais viver sem você. Você é a pessoa com quem eu sonhei toda noite. Eu te amo. Recado do Juliano para Marta, do Rio Grande do Norte. Você me diz todo dia aquelas palavras doces que só de sua boca eu quero ouvir. Não sei como, nem sei quando comecei a te amar. Agora eu só sei que te amo, e te amo muito. Recado da Marcele, da Bahia, para o Beto. Você me deu vida nova, transformou minha tristeza em alegria. É você que adoça a minha alma. Você é que me faz descobrir, dentro de mim, o mais puro sentimento que uma pessoa pode sentir por outra. Você é aquele que me deu asas, segurou minhas mãos e me fez voar junto a ti. Eu te amo muito. Recadinho da Fernanda, de São Paulo, para o Felipe. Te amo e ninguém vai tirar você de mim, porque você é o meu sonho e eu não consigo mais viver sem você. Pra gente amar, é só aumentar o volume e curtir as trilhas sonoras do coração, aqui no Encontro Central. músicas inesquecíveis. O coração batendo mais forte. Encontro Central. stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. Oh, I'm so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. Cause you will be in my heart. Yes, you will be in my heart. From this day. They can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. And you will be in my heart. Yes, you will be in my heart. From this day. Músicas inesquecíveis. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. anything just to get you off of my mind. But when the morning comes, I'm right back where I started again. And trying to forget you is just a waste of time. Baby, come back. Any kind of fool could see there was something. A mask of false bravado, trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, you get that empty feeling again. Estamos apresentando Encontro Central. I'm your mind. I think you better close it. Let me guide you to the purple rain. Purple rain. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Encontro Central batendo forte, muito forte no seu coração. Obrigado a você de todos os cantos desse lindo Brasil. Obrigado pela sintonia. Daqui a pouco tem a nossa tradução. Estamos apresentando Encontro Central. Alô, corações apaixonados, meus queridos e eternos namorados, é bom demais estar em sua companhia. De volta com nosso encontro central. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou Fabrício Brandão, o porta-voz das suas íntimas e ardentes emoções. Agora está chegando a hora da nossa tradução. Agora, no Encontro Central, tradução do dia. Consigo ver a dor vivendo nos seus olhos. E sei o quanto você tenta. Você merece ter muito mais. Consigo sentir seu coração, me compadeço. E nunca criticarei tudo que você algum dia significou para a minha vida. Não quero desapontá-la. Não quero iludi-la. Não quero mantê-la afastada de onde talvez seja o seu lugar. Você nunca me perguntaria por quê. Meu coração é tão dissimulado. Simplesmente não consigo mais viver uma mentira. Prefiro magoar a mim mesmo do que algum dia fazê-la chorar. Não sobrou nada para dizer, exceto adeus. Você merece a chance de um amor do qual não tenho certeza de ser digno. Perder você é doloroso para mim. Não quero desapontá-la. Não quero iludi-la. Não quero mantê-la afastada de onde talvez seja o seu lugar. Você nunca me perguntaria por quê. Meu coração é tão dissimulado. Simplesmente não consigo mais viver uma mentira. Prefiro magoar a mim mesmo do que algum dia fazê-la chorar. Não sobrou nada para dizer, exceto adeus. Você nunca me perguntaria por quê. Meu coração é tão dissimulado. Simplesmente não consigo mais viver uma mentira. Prefiro magoar a mim mesmo do que algum dia fazê-la chorar. Não sobrou nada para tentar. Embora isso vá magoar a nós dois, não tenho outro jeito a não ser dizer adeus. As canções imortais. Stormy waters passing high clouds to be where you to be free. Can you hear me? Can you hear me through the dark night far away? I am dying. Músicas inesquecíveis. Thank you. Estamos apresentando Encontro Central. Can't be seen.